Ainda tá demais, ai, vai ver que elas faz, ai. Conta só em euro, mas as putas são reais, ai. É bom já demais, ai, vai bate ela agora, pertinha. Esse é o DJ Júnior Pop. Lançador de braba, DJ Júnior Pop, porra! Quinta tá demais, ai, vai ver que elas faz, ai. Conta só em euro, mas as putas são reais, ai. É bom já demais, ai, vai bate ela agora, pertinha. Amsterdã, cê com os meninos da Amsterdã. Quinta tá demais, ai, vai ver que elas faz, ai. Conta só em euro, mas as putas são reais, ai. Joga pra trás, joga pra trás, ela joga o cabelo pra trás.